Não, Itape, confirme. Está liberado da restrição de altitude em Itape. Então, 3560, daí se mantém a 4000 pés. É, 3560. A pista ainda está molhada? Negativo. Tá. Descendo e maintain flight level 050, altimeter 1013, reduce speed to 250 knots. Mike, papapapá. Reduce to 250 knots, descending to level 050, Mike, papapapá. Alpha, India Gate 01, on 7-7-6. Flash. A saída 2224, confirme para o que mantém. 065. Passaria do 2224, curva esquerda para o 060. Esquerda 060. Então, curva esquerda vai cruzar o final do 10 retaguarda desse tráfego. Estamos girando base para o Pátio do Grael. Ciente a retaguarda da aeronave, chamará para o Grael 07. Mike Gillette, Omil, Solos 20, frequência livre. Então 3197 após o tráfego na final alinhar e manter. Após o tráfego na final alinhar e manter, então 3197. Nossa letra praticamente na proa externa, pode prosseguir em 1700, está visual do setor. Autorizado, 2224. Obrigado. Base para a final do Graer, o Guardião 07. Ciente, Guardião 07, chame um solo controlado, parte do Graer, vento 160 graus, correção. 180 graus com 06 nós. 07. Solo Salvador, TAM 3603. 230 nós. 230, TAM 3560. 340, com informação pouco próxima. TAM 3603, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola pistola 0, curva à direita, saída da Elta, não, Leda, direto Bidão, via Polisque 50. Controle 119, decimal 8, código transponder 5406. Afirmativo, Guarulhos aprovado, nível 340, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e Bidão, a Polisque 50, zero. Controle 198 e o transponder 5406, TAM 3603, posição 06. Correto, nós procedemos táxi. Solo Salvador, boa noite, 3B5266, livrou. 5266, boa noite, táxi Alfa Juliette, remota 13, do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 13, 3B5266. 8. 5268, descer para 2000 pés, ajuste na 03, aguarde para transferência das comunicações. 2000 pés, 5298. Descer para 3000 pés, o ajuste no 03. 3000 pés, 3560. Estabilizando o ILS, avistando passarinho 2224. Passarinho 2224, completo final turno no 86. Claro, até já. Oi, Salvador, boa noite. 2224, passarinho estabilizado. Passarinho 2224, livre pouso 10, vento 170 graus, 05 nós, pista molhada. TAM 3197, decolado aos 24, controle em 198, boa noite. 098, boa noite, 3197. Descendo e Descending maintain 4,000 feet, altimeter 1013. Descending to 4,000 feet, 1013, Mike Papa Papa. Controle Salvador, boa noite, está 3197, decola na Dael. Então 3197, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 380. A gente mantém, sobe pro 390 conforme autorizado, tá 3197, possibilidade pro de Dael? Voo Dael, tá 3197, submantém ao nível 380. Pro de Dael, sobe 380, 3197. Trip 5218, torre 1186. 3286, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, Trip 5218. Chegou número 2, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. É o vento 170 graus, 05 nós, pista molhada. 52 noite. 3560, desce para 2000 pés, o ajuste na 03, autorizado LS, reporte no localizador. 2000, autorizado LS, 3560. Controle Salvador, tá 3197, solicita pro 190 para desvio. Autorizado, tá 3197. Deu 3197. Sairei 2224 no solo 26, libera a direita, solo 219. Libera a direita 219, grato. Tip 5218, livre pouso 10, 170 graus, 5 nós, ficha uma olhada. 5218. Sol Salvador, passarelo 2224, livrando a sua escuta. Passarelo 2224, táxi via Alfa, reportando seu táxi da Juliette para ingresso. Ok, via Alfa, reportando da Juliette 2224. Mike papapapá, descendement 3000 feet, altimeter 1013. 3000 feet, 1013, Mike papapapá. Sextito 360, 3197. A 3560, complete final, torre 1186. Papapapá, Mike papapapá, descendement 2000 feet, altimeter 1013, clear the final approach, let X-ray runway 10, reduce the final approach speed, report established on localizer, Mike papapapá. Report established on localizer, reducing to approach speed, descend to 2000 feet, ILS approach X-ray Charlie, oh, Mike papapapá. 30 graus, 04 nós. 7, 3, 5, 6, 0. Cheque o rádio, está um pouco baixo a transmissão. Chegada Mari, vê se mantém o nível 050, ajuste na 03. Da intermitente, sua transferência, poderia repetir as informações para o 5723? Webjet 5723, acione identificação, vou ir na proa de ITAP. Desse mantém o nível 050, o ajuste no 03, Web 5723. Ok, ITAP 5000 com 1013, 5723. Salvador, o TAN 3197 solicita após desvio para o Edileda. TAN 3197, chame Centro Recife, UNO 3325, alterna no 251, autorizado para o Edileda até presente. TAN 3197. Centro autorizado, Leda, chama Centro, UNO 3325, alterna 251, TAN 3197, uma boa noite. Sou Juliette, para ingresso. Táxi Via Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso, 52 no 8. Oxente. Zero, tem livre pouso? Afirma. Uno 70 graus, 59. Livre pouso, tá 35, 60. Pista molhada, viu? Gente, pista molhada. Salvador Towers, Papa Papa, Mike Papa Papa, establishing ILS X-ray, passing Duna. Roger, you are number 2 for landing. Wind is 170 degrees, 05 knots. Wait for landing clearance, Mikey Papa Papa. Wait for landing clearance, Mike Papa Papa. Cinco dois no oito, ingressa via Juliette para remota 14. Juliette, remota 14, 5-2 no 8. Controle Salvador, boa noite. TAN 3258 transfere, descida já, cruza 175, vai atingir 160, Foxtrot. TAN 3258, aciona identificação, autorizado chegada Mari, vê se mantém o nível 060, o ajuste na 03. 060, 103, é possibilidade do ITAP, está com óvulo transplante a bordo? Autorizado ITAP, TAN 3858. ITAP, muito obrigado. 38 depois. Confirmando, foi o gol 1885, Guarulhos 360, quem chamou? Afirma. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisk 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição BDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5410. Gol 1885. Só o 9. Direita 219, está 3560. 360 para Guarulhos, via Upper Wing 50. Decola da 10 com primeira curva direita na Dael. Após Dael, voa Leda. Após Leda, voa Kiev. Bravo, Índia, Delta, Índia, Eco, Victor. Controle 1198, transponder 5410. É o voo 1885. TAN 3560, táxi via Alfa, reportando seu táxi para Juliette, para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 3560. 1885, só confirmando após Leda, a posição é Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Me deve. É convite, me deve, obrigado. Chame pronto no portão 07, gol no 885. Chama pronto, no 885.

ajuste no 04. Chegada Mares, S060, ajuste no 04. 3603, escuta. Já iniciou o pushback, eu tenho uma aeronave para ingresso no 09, um Airbus da companhia. Está iniciando aqui, senhora, o TAM 3603, adicionado. Consciente, chame para o táxi, TAM 3603. Sim, aqui, chama na casa. TRIP 5241 no copi? Prossiga. Autorizado com fins nível 160, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Brit, Bravo, Romeu, India, Delta, Eco. Controle 119.8, aciona 5412. Então, está autorizado com fins nível 160, decola da 10 curva direita, saída da El. Pois Leda e Brinde, controle Salvador 198, transponder 5412, 35241. Protejamento correto, confirme pronto na remota no trem? Negativo, senhorita. Sim, chame pronto, TRIP 5542. Ok, maintain position before taxiway Juliet. Stand by to apron 5, ok? Stand by. Romeu Bravo, Oscar, Oceania, identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha o nível 070, o ajuste no 04, Romeu Bravo, Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, Oceania, identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha o nível 070, o ajuste no 04. Para Brasília. 65 milhas nordeste do VOR de Salvador, acione identificação, foi na proa de Bonfi para a chegada Bonfi, chame quando pronto para descida o ajuste na 04, uísque quilos do Lula. E 3:40, nosso mais adiante, uísque quilos do Lula, confirme? Ciente, vou na proa do VOR e reporte pronto para descida. Uísque quilos Zulu. 5723, no VOC. 3, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 1 decimal 6, ajuste no 0 no 4, bom voo. 3, Juliette Alfa, boa noite. Salvador Ground, Condor 077. Confirm to ground. Condor 077, which departure did they expect? Salvador, muito boa noite, web 5723. O localizador. Seu último, que se passa, 5723. 5723, tem livre pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 02 nós. Livre pouso no 0, 5723. Cinco dois no meia, número 2 para a cópia, aguarde. 5-2 no meia. 1-2-0-7-7, conforme. What is this via? Uniform Whiskey 5-8, conforme. Exam. Então, 3-8-5-8, desça para 3.000 pés, o ajuste na 0-4. 3.000 com 1.014, então 3-8-5-8. Azul 4070, desce e mantenha o nível 050. Desce pro 050, azul 4070. Romeu Bravo Oscar, desça e mantenha o 060, o ajuste na 04. 060, ó. Mike, papapapá, táxi via April, correction. Juliet, April 1, until Taxway Lima. Report on Taxway Lima. Taxi via Juliet, April 1, and Lima report Taxway Lima. Nomeia 1-3, copia. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 1-9-8, aciona 5407. 3, mantém um ponto fora. Mantém 8, controle 5407, transponder. Estou confirmando o nível 360. Chame pronto no 01, no gol no meio, no 3. 360 autorizado. 9 milhas e meia, rumo nordeste, é um Alfa 320 da TAM, está passando nível 050 para 3.000 pés. É o tráfego que o precede, azul 4070. Gente, do centro para 2109, 1407. Os dois. Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 190, decola da 190 com curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju, controle 198, transponder 5422, clipe 5216. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa, remoto no 4, clipe 5216. 5216. Papapapá, táxi via Lima Mike, Quebec. On Quebec, Tower 118, decimal 6. Lima Mike, on Quebec, on Quebec. Cinco, sete, dois, três, solos 4-4, livre à direita, 1-2-1-9. Copiou? Copiou, protegeu. Lima à direita, solo 2-1-9. Azul 4070. Azul 4070, 3 mil pés, confirme? Afirmo, 3 mil pés, ajuste 1014, Azul 4070. 0 grau, 04 mais. Aí, na rolagem da 363. Alfa, reporta antes do contato com a Juliette, para ingresso. E a Alfa, chama antes da Juliette, 723. Mantém 050, Alex. Mike, papapapá, clear to cross runway 17, report when you leave. Três meia zero três, decoladas 45, controle 1998, bom voo. Leão, bem, Bravo. Salve. Bravo, Oscar. Autorizado, Duna, para evitar informações. Autorizado, Romeu, Bravo, Oscar. São Paulo, o Salvador é o TAM 3603. 3858, complete final, chame a torre no 86. A 186, obrigado, boa noite. 3603, o TAM. Só 3603, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 340. 340, posso voar, Dael? Autorizado, 3603. 3603. Azul 4070, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 04, autoridade LS X-Ray da pistola 0, reporte no localizador, Azul 4070. 2.1094, autoridade LS X-Ray, vai chamar estabilizado, Azul 40, no localizador, Azul 4070. Papatango, Whisky, Quilos de Lu, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 04. Whisky Kilo Zulu, reporte para modificação das regras. Azul 4070, reduza para 1970 nós. 1970 nós, Azul 4070. Salvador, OTAN 3603, solicita 220, vê as informações aqui à nossa esquerda. Está autorizado, 3603, após desvio, Joelheda. Após desvio, Joelheda. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, desse mantenha 3000 pés, o ajuste na 04, reduza para... 1909, Romeu Bravo Oscar, é o número 3 na aproximação. 3000 reduz 1990 Oscar. Azul localizador, Azul 4070. Azul 4070, complete final, chame a torre no 86. 86, Azul 4070, obrigado, ótimo. Torre Salvador, boa noite, Azul 4070, na final da 1-0. Boa noite, Azul 4070, continue a aproximação, aguarde pista livre, informo pista molhada.